Gol 1888, desça para 2000 pés, ajuste 10019. Autorizado o sinal do procedimento ILS Exo e repostabilizar no localizador. Estimativa para 2019, autorizado o sinal do procedimento ILS Exo e cruzará no localizador Gol 1888. Táxi ingressa, compartilhado e pronto, no 7. Inicialmente 2500, Gol 1888. Via Pátio 3, Pátio 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10, 19. Tem um bom voo. Autorizada, ele vai manter. Dois nove nove às 35, controle 1208. 1208, senhor, obrigado. Bom dia. Controle Salvador é o Azul 4299. Nosso cordial bom dia. Azul 4299, contato radar, saída da AEL, sub e mantém a nível de voo 360. Subida da AEL 360, 4299, sem restrições, obrigado. 160, 629. Contato radar, a sua notificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Identificou, chegada a ser um pouquinho mais à frente, Felipe? Trip 5414, desça nível de voo 070. 070, a intenção da gente é mais 30 milhas descer a fazer passagem de mar, é possível? Trip 5414, ciente, reporte para descida. Reportarei, obrigado. Atalha, reporta na visão do campo, fica mais tranquilo. Decolado aos 37, um controle 120.8, vai ver. É, vamos gravar, mandando. Controle, Juliette, Bravo, Delta, para salve. Uno 885, chamei torre 1 no 8, 95. 8, 95, gol 1 no 8, 8, 8. Piano, tráfego, decolou a frente, no 0, eixo. Contato radar, saída árvore, subnível de voo 100. Sim, é, girado ao céu. Sinalização. Bravo Delta, negativo, mantenha a restrição contra a minha carta. Sim. Salvador, bom dia, gol 1882. No centro Recife, 1251, na alterna 1-3325. 351-3325, são 3304. Gol 1982, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. Motiva. Gol 1982, copiou? Negativo. Gol 1982, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.029, gol 1982. Está passando externo bastante travado. Automativo, pista 10, pouso autorizado, vento 140 com 4. Afirmativo, 140.4, autorizado pouso, gol 1882. Oi, Salvador, bom dia, tá passando com o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, até a rotatória, desce para o 1000, ajustado 1019, reporte na vertical rotatória, checado de Frank. Até a rotatória, desce no 1000, reporte na vertical rotatória, checado no 3325. Obrigado. Para o tanque web 6729, temos 183 a bordo, 3 horas e 50 minutos. É, se eu ficar lá, você deve utilizar o sinal, não precisa ser guardando. Do táxi, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste 1019, tem um bom voo web 6729. Pátio Índia. Quanto espera de 1895, com o 619 e o 6729, bom dia. Uniforme, Mike Uniforme, estou com o César 402 cruzando aqui a final da 35, cruzando a 3.000 em ascensão. Sua subida vai ser na Dael, 120 com 4 livre declaragem, atenta a possível esteira do 37 cruzou o eixo. Salvador, bom dia, o Samarinha 311, autorização, Varejo. Salvador, gol no 888, desceu. Gol no 888, bom dia, táxi via Alfa e Juliette. Correção, Alfa e reporta para ingresso na Juliette, gol no 888. 888, Alfa, reporta para ingresso na Juliette, gol no 888. 120 graus, 4 lãs, é quase 2 horas, pista 10. Bom dia, Guarulhos no 360, já aprovado, só um minuto para cópia. Qual Michael informe, decolado 43, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia, meu comandante. Bom dia, o TAN 359 mantém um ponto de espera. Na terra da trip é o mesmo perfil de subida, e estou com 37 gol a 8 minutos da cabeceira 90. Espectador, gol 982. Gol 1982, semi-torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, até a próxima. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, contato radar, saída da El, sobre o nível de voo 260. Da El subindo pro 260, uniforme. Tráfico avistado. Reporta, gol 93. Trip 5221, decolado os 43, controle 120, decimal 8, boa viagem. Ok, obrigado, 1208. Mari, deixa a pista de voo 060. Mari para 060, 6250. Solos, 44180, parte 4, reporte pista livre. Trip 5221, no contato radar, saída árvore, sua pista de voo 200. Arbo em ascensão ao 200, 5221. Do 4299, chame Centro Recife, 1251, alterna 1325. Ah, Centro Recife 3251, alterna 3325, alterna 1325. Oxenene 310, cópia. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Up Zulu no meia, Bravo até Zulu, direto Trivi. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5036. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Bridge, oferecido no meia, BHZ e Bridge. Decolada 10, pela direita da El Leda, direto Bridge, 208, controle 5036. Correto, 5036, portão 03, chama pronta, Xané 6311. Prólogo 1073, cliente da informação Papá, para coordenação Porto Seguro. Gol no 073, informação Papá, confere, Porto Seguro autorizado, nível é o 340, decolagem da pista no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Porto Seguro. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5050. Autorizado 340 para Porto Seguro. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda, pós Leda, Porto Seguro. 208, controle 5050 no transponder, gol no 073. Cotejamento correto, qual o portão? 1. Portão 01, chama pronto, gol no 073. Chamaremos. 4.000 com 1019, 5444. 063, segundo outro, portão 3, velocidade de acionamento. 2-9. Uno, portão 03, autorizado, chama táxi. Para táxi. Gol 982, chame solo na frequência 121-9. Gol 982, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, por favor, 982. São 4. 35414, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado o final do procedimento ILS-XUE, reporte estabilizado no localizador. 2019, reportaria estabilizado, trip 5414. Para o Arbo Juliette Bravo Delta, na linha de restrição. Juliette Bravo Delta, livre da restrição, sobre o nível de voo 100. Vamos, Juliette Bravo Delta 1-2-3-4-5. A pista no zero. O meu Tango Golf, quando possível, confirme o estimado para modificação do plano de voo. Quando possível, eu confirmo o estimado para a modificação do plano de voo. Mais 30 dúvidas, Corita. Eu multiplico para o 08. Ciente, Romeu Tangolfo. Tá no ILS, o trip. ILS. Chame torre 1-1895. 1895, obrigado. Delta, sub, mantém nível no 00, informe que é chamado para pouso. 50, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, tá 3859. 2085, modificada a regra 50, suba para o 085, informe que é chamado para pouso. 1-3-2-3. É, não copiei, 1-3. 1-3-2-3. Bora, autonomia de 4,50, alterando o galeão. Salvador, até 3859, passando 3100 pés, 360, Arbor, Elefa, subida. Contato radar, sub, mantenha 360, saída Arbor, Elefa, tanto 3859. Subindo para 360, tanto 3859. Muito bom dia. Golf, informe o seu novo ponto para a modificação das regras. Cinco, quatro no quatro, cheque o trem de pouso, pista no zero, pouso autorizado, vento, 1-60 graus com 10 nós. Baixado e travado, informa a variação no glide. Tá variando o glide aí? Positivo. Deixa eu passar para o controle aqui. Romeu Tango Golf, controle de Salvador, câmbio. E seu ponto para a modificação das regras, prosseguir visual. Regras agora, aos 5-2 para visual, sub mantém nível 085, Romeu Tango Golf. Na 6250, por gentileza, quando no ILS, informe se encontra informações de oscilação do glide. A aeronave que está pousando agora, no momento, reportou oscilação do glide. Gente, reportaremos 6250. Uniforme Mike Uniforme, chama Recife agora 1251, alterna 3325, Uniforme Mike Uniforme. 251, 3325, Uniforme. Controle Salvador, bom dia para Tango Lima, Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, contato, sub mantém nível 100, tudo conforme instruído, Lima Kilo Zulu. Zulu. Autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 1-0-2-9. 5-4-1-4 no solo, ao 5-2, direita, chame solo na sequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado, bom serviço. 4, bom dia na Alfa, só perdão na Eco. 5-4-1-4, bom dia, Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 14, obrigado, bom dia. Bom. Tango de Bravo já está prosseguindo direto agora a conquista. Trip 5221, confirmando, está voando direto agora a conquista. Passou a posição árvore, vai tomar pro de vitória da conquista agora. Gente, tá 3259, vou ir direto no rumo de Elefa. Direto Elefa, até 3259. Xané 6250, desse mantém 2000 autorizado final ILS. 2000 autorizado ILS, no Xané 6250. O Lima aqui usou a localização de 3000 pés da Momo. O tráfego no momento está livre, Lima Kilo Zulu. Zulu, livre da restrição da volta. O M729 autorizado a decolagem, vento 160 graus, 08 nós, QNH 1019. That's correct, sir. The first turn is left, and coming right side, set up and push. Okay, left turn on takeoff, and we'll call taxi up to American 980. Webjet 6729, autorizado aos decolado aos 257, chame o controle na sequência 120.8. 1251, alterno 3325, até 3859. Salvador, 729, contato, fui manter nível 360 na saída da Eulida após bridge. Autorizado direto ali da web 6729. Ajuste no 019. O 10 será número 2, a aeronave que o precede está a 2 milhas para passar Simbra. Número 1. 6250, Torre, 11895, bom pouso. 11895, obrigado, 6250, a princípio, glide normal. Gente, obrigado pela informação. 1-1, livre decolagem, pistola 0, 130 graus, com meia dúzia lá. Livre decolagem, 1-0, minha filha, ouro. Autorizado voo local, RMAR, 500 pés, decola da 197, com curva direita via litoral sul, sobrevoa em Boipeba e retorna, controle 1208, aciona 0137. Manda frequência o 6250 da torre? 11895. Obrigado. 6250 na escuta da torre? Torre Salvador, Oceaner, 6250, final na 0. Mate, tráfego avistado, checa o trem, 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, 6250. Mais travado, livre pouso, 6250. Vitor Mike Quebec, alto e claro. O nível é autorizado agora para o 340 e chama o controle 120 nesse momento. 208, 340, 6311. Decolado 00, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Bom dia, Oceaner 631, decolou, vai livrando agora 1600, quando possível direto. Bridge. Oceaner 6311, contato radar, suba e mantém nível 340 na saída da Leda após bridge, autorizado direto Leda. Direto Leda da presente, muito obrigado na da Leda bridge. Salvador, muito bom dia. Papá tá Bravo, Índia Golf, Calabá. Bom dia, o Bravo, Índia Golf. O Pátio é a pista que decola. Está no Pátio 3, decola da 1-0. Gente, está pronto para cópia? Afirmo.